Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, hoje com a participação do seu padre António Loureiro, da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Vamos então olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 2 de julho, é o 13º domingo do tempo comum. Seu padre, bom dia, obrigada por se juntar a nós em mais uma emissão do nosso programa. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muito gosto que aqui sempre nos encontramos para poder refletir um pouquinho sobre a vida da Igreja e sobretudo sobre a liturgia do próximo domingo. Oxalá nos seja proveitoso. É isso mesmo que vamos fazer, Sr. Padre. Recuamos só um bocadinho no tempo para olharmos para o dia de ontem, quinta-feira, 29 de junho. Assinalou-se a solenidade de São Pedro e São Paulo. Exatamente. Eu penso que é uma festa muito importante, porque já desde o 3º século, portanto 200 e tal, que a Igreja celebra conjuntamente São Pedro e São Paulo. Dois santos diferentes, mas dois santos fundamentais para a vida da Igreja. Um, o escolhido por Jesus como pedra angular, como aquele que era o chefe da Igreja, que era a referência. E São o outro, Pedro. São Pedro. Uhum. E o outro como o grande evangelizador, o grande teólogo, aquele que teve a compreensão do mistério de Cristo e foi o grande missionário da expansão do cristianismo. Ambos morreram vítimas de uma perseguição, porque são de Nero. Então a Igreja quis associar estes dois apóstolos, estes dois personagens, como as colunas da fé da Igreja. E por isso nós hoje dizemos que a nossa fé é a fé de Pedro e de Paulo. Duas experiências diferentes, duas personalidades diferentes, mas a mesma raiz de fé. E portanto hoje ter fé é realmente estar, beber das mesmas raízes destes dois grandes homens do início da Igreja. Portanto são duas importantes referências. Exatamente, verdade? Pedro e Paulo. Pedro, simbolizado com uma chave, que é as chaves do reino dos céus, e Paulo, simbolizado com uma espada, que é o poder da palavra de Deus, que é uma espada afiada, que penetra e, portanto, não é uma espada de combate, mas sim o símbolo da palavra de Deus, com uma espada afiada que penetra até o íntimo do coração, e que tem o poder de vencer o mal. Pronto, então, uma manifestação do Papa Francisco, por ocasião desta festa, tem uma missa muito solene com o representante da Igreja toda. Ele falou muito da importância da fé, da esperança que o mundo precisa de ver em Cristo. A própria Praça do Vaticano é a Praça de São Pedro. Isso, a Praça de São Pedro, exatamente. Portanto, a importância ecuménica desta festa, porque também junta a Igreja Católica e a Igreja Bizantina, digamos assim, a Igreja Ortodoxa, e que Constantinopla, que está ali presente. Portanto, e o Papa deixa esta mensagem de esperança, de que, alimentados no alicerce dos apóstolos, possamos viver um seguimento de Cristo, como viveram estes dois grandes apóstolos, um de uma maneira e outro de outra, mas ambos fundamentais para dar testemunho da fé. E o que o Papa diz, e que nós experimentamos, é que faltam cristãos, faltam pessoas como Pedro e Paulo, capazes de assumirem a sua fé e viverem com profundidade a sua fé no combate com o mundo, sem serem vencidos pelo mundo, mas ao contrário, sendo capazes de anunciar a palavra, dar testemunho de Cristo, sabendo que o mundo está contra, como estava no tempo deles, mas que são fiéis à mensagem que receberam e que são chamados a transmitir. Infelizmente hoje nós vemos muitos cristãos, mas sem esta raiz profunda de fé. Nós digamos que um cristianismo um bocadinho superficial. E então o Papa chama esta urgente necessidade de ver cristãos profundamente convencidos da sua fé. Em Cristo ocupa um lugar no seu coração determinante, que aliás é o que veremos também nas leituras deste domingo. Portanto, este convite para que também nós, cristãos, não tenhamos receio de ser bons cristãos, de testemunharmos até ao fim a fé e as suas exigências. Não vale dizer que Cristo disse, mas eu penso de outra maneira. Eu tenho que ir à procura de que o Cristo disse, entender o que ele disse e viver como ele disse, sem, como a gente às vezes diz a linguagem da Igreja, sem rebaixar o Evangelho. Muito bem. Que essa é a nossa atenção. É rebaixar, fazer mais pequeno. Isso é o que leva à crise de fé. Portanto, uma fé que é uma fé autêntica, quando perde a força, dilui-se e já não tem como dizia Jesus, se o sal perde a força, com o que é que se vai salgar? Não serve para nada, são para ser deitado fora e pisado pelos homens. E às vezes na igreja vivemos isto. Queremos rebaixar, queremos fazer a igreja a pensar como o mundo, em vez de sermos uma mensagem profética para transformar o pensamento do mundo, o que é contrário, totalmente contrário. Foi isso que Pedro e Paulo viveram. E por isso os dois foram presos em Roma. E os dois deram a vida por Cristo. Um crucificado. Pedro até pediu, olha, não deem uma honra tão grande de morrer como o mestre. Podem-me crucificar, mas crucifiquem-me de cabeça para baixo. Não seja que eu pense que sou tanto como o mestre. E São Paulo, que lhe cortaram a cabeça. E até em Roma, uma basílica que é Trefontane, três fontes, que dizem que quando cortaram a cabeça a Paulo, ela caiu, bateu três vezes no chão e nasceram três fontes de água. É a tradição que está em Roma, e quem for lá poderá ver essa... Historicamente foi assim, não sei se foi assim. Sim. Ou não, mas é a tradição. É interessante, é também esta raiz da fé que está em Roma, porque foi aí, porque era a sede do Império, e Pedro foi evangelizar para Roma, e depois Paulo foi preso para Roma, e os dois em Roma deram testemunho da fé. Uhum. E ambos morreram na perseguição de Nero. Senhor Padre, e por falarmos em São Pedro que é venerado este fim de semana em Travanca de Lagos. Exatamente, iremos ter também a grande festa de Travanca de Lagos, pronto, que é o padroeiro, também muito importante, e então oxalá também aí que iremos exatamente seguir este testemunho de São Pedro. É a festa de São Pedro, mas realmente é São Pedro e São Paulo, porque somos os dois juntos, mas que tenhamos essa coragem de viver a fé com essa radicalidade de São Pedro. É o Senhor Padre que vai presidir as celebrações? E também é interessante, porque Pedro, que foi o primeiro Papa, que foi o escolhido, não é por isso que deixou de ser pecador. Portanto, a Igreja não é constituída por pessoas especiais, que são santas e nunca pecam, não. Pecadores como os outros. Diferença, pecador que se arrepende, que se converte e que manifesta o seu amor ao Senhor. Portanto, Pedro negou a Cristo, que o conhecia, na paixão, teve medo, mas depois converteu-se, disse: Senhor, tu bem sei. E Jesus perguntou por três vezes: amas-me? E depois, a história da Igreja, ainda te conta outra história, São Pedro. Quando veio a perseguição dos romanos, Pedro estava em Roma, e com aquela coisa quis fugir. E então há uma... A tradição diz que Cristo lhe apareceu, e ele perguntou: de onde vais, Senhor? E ele disse: eu vou para Roma para ser crucificado de novo. Tu estás a fugir, eu vou para lá para ser crucificado de novo. É o Covadis, há lá uma igrejinha, que é o Covadis, que põe, tem lá um... Depois dizem que Jesus pôs lá o pé numa pedra, e ficou lá marcada a pedra, pronto, a tradição. Mas a realidade é esta: Pedro, pecador como os outros, agora com a capacidade de se converter, de se arrepender e de ser testemunho de Cristo até o fim. Portanto, a Igreja não é a comunidade dos santos que nunca pecam, mas é a comunidade daqueles que, sabendo de pecadores como os outros, se arrependem e optam uma e outra vez por Cristo. É o testemunho de Pedro, e é isso que nós queremos hoje continuar a ver na Igreja. Um exemplo que devemos todos seguir. Exatamente. Seu Padre, também estão quase por aí os dias na Diocese, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. Exatamente, estamos a um mesito, um mês. Não é? O tempo passa muito rápido. Estamos agora nas expectativas de receber 170 peregrinos de Espanha e da Alemanha, depois na Unidade Pastoral Sul, mais 130 e poucos italianos, em Tábua, que também é do nosso corte, também 100 e poucos franceses. Portanto, temos aqui já vamos aí com quase 400. Portanto, 170, 130, sim, à volta disso, 400, há cerca de 400. Portanto, esperemos que seja um momento assim muito particular para as nossas comunidades, que têm a possibilidade de acolher, de bem acolher, que aliás é uma característica genuinamente portuguesa, acolher bem, mas depois proporcionar uma experiência de jovens de contacto com a realidade cultural e religiosa das nossas comunidades e das nossas famílias. Portanto, certamente será definido um programa, não é? Sim, já está tudo elaborado. Uhum. Enquanto já temos... Portanto, vai ser na última semana de julho. É de 26 de julho a 1 de agosto. Uhum. Teremos depois uma celebração especial no dia 5 de agosto, que é um domingo, com todos os peregrinos do nosso cote, portanto, de Oliveira Sul e Tábua. 5 de agosto? 5 de agosto, que será uma missa única para todas as nossas paróquias, porque não teremos celebrações, temos essa missa. Convidamos depois as famílias e a comunidade a participar e levar o seu piquenique, Está no Parque dos Marmelos, por acaso um espaço muito interessante, com muitas sombras, portanto, espero que tenhamos espaço para todos. Renovado, não é? Exatamente, e com muita, temos aí um espaço de sombras muito agradável. E então vamos ter assim uma celebração especial, convidamos todas as famílias que acolhem e todas as comunidades a poder participar nessa Eucaristia solene. Temos ali uma missa com francês, espanhol, italiano e português e alemão. Portanto, considero que vai ser assim um momento muito particular, muito festivo e de encontro de culturas. Esperemos que estes jovens que vêm tenham tempo a preparar uns cânticos das suas terras, das suas línguas. Então, considero que temos ali uma celebração muito especial. Então, convidamos desde já toda a gente a poder participar e também a poder colaborar. Ainda há situações que necessitamos ainda de algumas colaborações, de voluntariado, nomeadamente para as famílias, ainda faltam 3 ou 4 famílias de acolhimento, para que todos tenham uma família, eles querem estar numa família. Uma família é acolher 2 ou 3 ou 4 pessoas. Isso é muito importante porque dá uma experiência diferente. Então, oxalá, as poucas famílias que ainda faltam, que haja pessoas que queiram também abrir as suas portas. É uma riqueza, em primeiro lugar, para quem acolhe e depois para quem acolhe também. Tem ali uma relação totalmente diferente e muito positiva. Certamente que sim. E depois também para todas as atividades que vai haver, nomeadamente para as refeições. Temos a responsabilidade de confeccionar as refeições, portanto, para os que vêm e mais os de cá, portanto, ponhamos para 200 refeições, almoço e jantar durante todos estes dias, portanto ainda há algo significativo. É verdade. E esperemos que tudo se possa acontecer. Uma grande mobilização então para esses dias da diocese. E o padre também a ser preparado à peregrinação de Diocesana à Fátima, dia 8 de julho. 8 de julho teremos a peregrinação de Diocesana à Fátima, também queremos estar representados, teremos um autocarro que irá aqui do nosso concelho, das nossas paróquias. É, às vezes nem sempre é fácil, eu pessoalmente tenho casamentos e batizados, portanto não poderia estar, mas é bom que haja uma representação, porque é uma experiência também especial, a nível diocesano, estará com o seu bispo, haverá sempre um momento também de partilha da celebração, de cânticos e depois também de algum testemunho, que é sempre um momento de fé importante, e é mesmo de escutar o nosso pastor. É o seu bispo que vai celebrar a missa? Ele preside, das suas preocupações e da sua mensagem para a diocese, num contexto em que vivemos, sempre difícil, mas muito esperançosa. Não só pela Jornada Mundial da Juventude, mas também pela perspectiva do próximo ano pastoral. O seu bispo está agora um bocadinho preocupado com as nomeações de pargos para o próximo ano. Infelizmente tivemos, e também saudamos desde já... As nomeações já acontecem todos os anos? Todos os anos todos há as nomeações, portanto há padres que mudam de paróquia, há padres novos, este ano vamos ter um padre de novo, que é o padre Pouzeiro, que foi ordenado, Vítor Pouzeiro, que foi ordenado no último domingo. Vem para o Livrar do Hospital? Não, foi ordenado. Okay. Mas depois há outros sacerdotes que acabam funções por idade, por algum outro motivo, e então o seu bispo terá que refazer o panorama. Exatamente. E é sempre um tempo difícil, né? Então estamos todos na expectativa, depois no princípio de agosto também saber as decisões do seu bispo, que afetam as nossas paróquias, e não sabemos também o nosso conselho vai haver mudanças ou não. Isso está nas mãos do seu bispo, ele depois dirá. Muito bem. Seu padre, também estão a ser preparados os campos de férias, Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil, esta iniciativa que vai decorrer sem góis. Exatamente, temos então também este convite para... Nunca são campos de férias muito alargados, portanto, sempre um grupo mais ou menos restrito, mas jovens dos 14 ou 17 anos... Também queiram, ao nível da diocese, a nível da diocese, queiram participar. Estes campos de férias são sempre uma atividade interessante, porque acabam por ser também formadores, atividades de formadores de animadores. Uhum. Portanto, pessoas que participam e que se vão capacitando para depois serem animadores dos jovens. Então, este convite para jovens dos 14 ou 17 anos é de 4 a 10 de setembro. É uma atividade anual e penso que é sempre bom, porque junta pessoas, jovens de diversas localidades, diversas paróquias, diversos contextos, criam-se novas amizades e também há uma experiência comunitária, coletiva, de reflexão, de oração, de encontro com Deus, de encontro com os outros. Depois há sempre atividades que se vão fazendo que são muito positivas, muito importantes para animar os jovens. Os jovens, normalmente, quando se encontram, não gostam de estar ali parados, ouvir discursos e sentados sem fazer nada. Verdade. Portanto, a pastoral juvenil é muito dinâmica neste sentido, de atividades e coisas, e uma evangelização através de jogos, de atividades, do canto. Portanto, tudo isso é importante. Portanto, e a evangelização em comunidade é sempre mais enriquecedora, não é? E sobretudo isso, para capacitar estes jovens, para depois amanhã para eles ser animadores. Também eles, formadores e animadores. Exatamente. Ficam então estas considerações iniciais no nosso programa. Sr. Padre, centramos-nos agora então na liturgia deste domingo, é o 13º domingo do Tempo Comum. Exatamente, voltamos então aqui agora à liturgia, continuamos com o Tempo Comum, 13º mês, 13ª semana, e temos aqui algumas, como sempre, a Palavra de Deus é muito rica, é muito profunda, sempre. E sempre tão atual, não é? Muito atual e muito interpelativa. Qual é o nosso problema? Habituámo-nos a ouvir, mas deixámo-nos de interpelar. Portanto, eu escuto, tal, parece-me bonito, mas depois não muda nada. E a Palavra de Deus não tem esse objetivo, por isso é a tal espada. Portanto, é, a Palavra de Deus é para escutar, ajudar-me a refletir e mudar o comportamento, mudar a atitude, mudar o pensamento, mudar a forma de amar. É para transformar. Se eu participo na Eucaristia, escuto a Palavra de Deus e não me transformo em nada, fico com o mesmo pensamento, é uma fé, a palavra de São Tiago também é muito dura, é uma fé morta, porque não dinamiza a vida. Ora, a mensagem da fé, e São Pedro e São Paulo são as grandes testemunhas, é uma fé viva, uma mensagem viva, que transforma a vida radicalmente. O que dizia antes São Pedro, primeiro negou, abandonou, disse, mas depois transformou-se, converteu-se e foi o Senhor. Paulo, perseguidor de cristãos, moçou, de repente transformou a vida e foi o grande apóstolo. 30 anos dedicado à evangelização. Porquê? Porque a Palavra de Deus foi eficaz no seu coração e na sua vida. Nós hoje precisamos de cristãos, dizia o Papa Francisco no dia de São Pedro e São Paulo. Quer dizer, no fundo precisamos de cristãos que tenham essa atitude, é escutar, entender e depois viver um dinamismo novo em que o Espírito Santo é o grande motor. E as leituras de cada domingo é uma reflexão que a Igreja nos propõe justamente para este objetivo, para que eu, escutando, transforme o meu modo de pensar e viver na relação com os outros. Isso se não transforma nada, pronto, é uma palavra que está anestesiada, não é uma palavra viva. Vamos então olhar para a primeira leitura, segundo o Livro dos Reis. Sr. Padre, podemos constatar uma história de acolhimento com o profeta Eliseu. É muito interessante, portanto, e por isso é que eu digo que são sempre histórias luminosas. Acontece que este profeta passava por uma terra, por uma alma, encontrou uma senhora, diz a leitura, a terra era Sunam, uma distinta senhora que o convidou para almoçar em sua casa. E ele foi acolhido nessa casa, almoçou com a família. Mas depois, esta senhora ficou com a impressão, portanto, criou ali um bocadinho de relação, e sempre que o profeta passava naquela terra, era ia almoçar àquela família. Portanto, há ver que em dois pode acontecer. E às vezes com os padres não acontece também isso. Acontece, não é? Há famílias com as quais se identificam mais e têm propensão a convidar. Mas depois, o interessante, veja só, a senhora diz-me, este homem deve ser um homem de Deus. Vamos no nosso terraço fazer um quarto e dar-lhe condições para quando ele passar por cá, possa lá ir dormir. Portanto, a senhora até mudou a casa para acolher este peregrino, que era um homem de Deus, como ela dizia. O profeta ficou admirado e surpreendido e agradecido. E então disse ao seu servo, portanto, o profeta aqui com outro, então, o que é que a gente pode fazer por esta senhora? E depois chamou-a, viu que ela não tinha filhos e disse, olha, para o ano, quando passarmos aqui, vais ter um filho. Isto é muito interessante. Fala-nos do que é a relação com Deus. Primeiro, não é pedir. Primeiro é oferecer. Primeiro esta senhora dá de si, dá a Deus, dá aos outros. Depois Deus recompensou-a, como quis. Nós habituámos a ter uma relação com Deus totalmente ao contrário. Primeiro peço e primeiro exijo. E depois pago se receber. Ora, isto não tem nada a ver com a fé. Não é? E por isso, o interessante é justamente entrar numa outra atitude. Muitas vezes, esta expressão que às vezes se escuta, nós dizemos, eu vou à missa e tal, mas o que é que a igreja me dá? O que é que a igreja me dá? E ouve-se muito dizer. E depois diz, não me dá nada, não vou. Não, mas isto não é uma atitude de fé. Isto é uma atitude de falta de fé. Claro. O que vemos nesta senhora não é isto. É, o que é que eu posso dar à igreja? O que é que eu posso fazer pela igreja? Neste caso, por este homem. Vou acolher na minha casa. É a representação da igreja, não é? Exatamente. Vou acolher na minha casa. Uma vez, uma e outra vez. E depois, olha, vou-lhe preparar um sítio para ele ter onde descansar. E depois, Deus vai-te agradecer. Deus vai-te recompensar, de algum modo. Portanto, a autêntica atitude de fé, que é do coração renovado, é o que é que eu posso fazer pelo outro? E depois, Deus me há de recompensar naquilo que eu necessito. Isto é totalmente diferente. Quando nós fazemos uma promessa de ir a Fátima para receber, o dinamismo é outro. É um dinamismo, a nossa fé tem um dinamismo egocêntrico, que é o dinamismo de colher benefício. Eu penso em mim e no que eu preciso e Deus tem que me satisfazer. Mas boa parte é assim, Sr. Basro. Mas isto é uma fé deficiente. A fé não é assim. A fé é, estou ante Deus, o que é que eu posso oferecer a Deus, em que é que eu posso colaborar com Deus, e Deus me há de recompensar como eu entender. Esta é a atitude do verdadeiro acolhimento, de que esta senhora é exemplo. Mas nós insistimos. Eu sou o centro e é tudo para o meu benefício. E se eu receber o benefício, eu pago a Deus. E faço uma promessa, que é pagar a Deus. Está bem? Isto é uma fé, digamos, infantil. Fé infantil. A autêntica fé não é assim. Em Pedro e Paulo nunca vimos isso. Em Nossa Senhora nunca vimos isso. Um homem de fé não é assim. É, primeiro, reconhecer a grandeza de Deus. Deus é o Senhor, é o Criador. Deus é bondade. Surpreendo-me por existir neste mundo. E depois, em que é que eu posso ajudar? Em que é que eu posso colaborar? E depois Deus me vai começar como ele entender. Aliás, Jesus até disse, todo aquele que tiver feito algo por mim receberá 100 vezes mais neste mundo e em recompensa a vida eterna. Mas não é eu cobrar vantagem para depois então pagar alguma coisa. Isso é a relação comercial a que nos habituamos entre os homens. Verdade, verdade. Que com Deus não serve. É preciso tomarmos consciência disso. Precisamos, não é? De fé. Fé viva, que é, Senhor, em que é que eu posso colaborar contigo? Em que é que precisas de mim? E depois de colaborar, então Deus me dá a recompensar. Esta atitude de fé é que é importante. Por isso é que nós vemos pessoas com o pé a Fátima e se calhar até receberam um benefício e depois nunca mais querem saber de nada. Não ligam nenhuma. Porque fé não existe. Existe interesse. Infelizmente, não deveria ser assim, não é? Deixa que a fé seja a luz que ilumina o teu caminho. Que ilumina o teu coração. Por isso pergunta, o que é que eu posso fazer pela igreja? O que é que eu posso, em que é que eu posso colaborar com Deus? E depois teremos então a recompensa que Deus nos quer dar. Muito bem, Sr. Padre, avançamos na liturgia, na segunda leitura do apóstolo São Paulo aos Romanos. Ficamos com esta mensagem de que para viver ressuscitado com Cristo é necessário morrer com Cristo. É uma leitura até muito interessante, que às vezes até rezamos nos nossos batizados, mas no fundo vem dizer isso. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos. Nós fomos sepultados na sua morte para viver a vida ressuscitada. Portanto, aqui é o mesmo dia mesmo que eu estava a dizer. Se eu quero viver uma vida com amor, ressuscitada, quer dizer, convertida, transformada em amor, primeiro tenho que morrer a mim mesmo. Primeiro tenho que morrer àquilo que em mim é egoísmo e é pecado. Não quer dizer a morte física, não é? Nós não, exatamente. A morte física. Estou a falar é, naquilo que para mim é a paixão que me domina, tenho que morrer a isso para ressuscitar com Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. Portanto, a ressurreição, para que eu viva a vida ressuscitado, tenho que morrer. Morrer a quê? Ao pecado, ao egoísmo, à paixão que me domina, ao meu interesse próprio, para ressuscitar à vida da paz e do amor. Eu não posso ter vida de paz e amor misturada com as minhas paixões, os meus interesses egoístas. São antagónicos. Claro. Portanto, a pessoa de fé descobre o Senhor, opta pelo Senhor e Deus dá o dom da ressurreição, que aliás é o batismo. Dentro de algum tempo vamos ter o batismo do Jaime. E o que é o batismo do Jaime? É participar na morte e ressurreição de Cristo. Morte ao pecado para a vida ressuscitada em Cristo. É o dom que se dá, neste caso sacramentalmente. Exatamente. Mas o desafio é ver isso na realidade, existencialmente. O dom da graça que se dá num sacramento, sacramental, é chamado a ser experiência existencial, vivida na existência concreta, na vida. Como é que isso se traduz? Renunciar ao mal e ao pecado e ao egoísmo para viver a vida nova do amor de Deus, que é um dom que nos foi concedido na morte e ressurreição de Cristo para que eu participe da vida ressuscitada. Agora, isso, os pais e padrinhos têm um papel fundamental, exatamente, não é? Na orientação. São testemunhos exatamente disso mesmo e orientar para este caminho. Exatamente. Agora, se eu quero viver a vida do amor sem renunciar ao egoísmo, ficarei com o egoísmo. O amor nunca virá. Porque eu não quis morrer para ressuscitar. Muito bem, seu padre, e se falamos no Jaime, agora falamos de Mateus, mas do Evangelho segundo São Mateus, não é verdade? Deste domingo em que é necessário perder a vida para encontrar a vida. Olha, é a mesma coisa. Exatamente. É a mesma coisa. E Jesus diz-me isso, não é? Diz Jesus, quem encontrar a sua vida, há de perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quer dizer, quem está à luta da sua vida só para si, só para si, vai perdê-la. Ou vem uma doença e que acaba com tudo, ou vem uma fraude, ou vem uma desilusão na vida, ou vem finalmente a morte, que acaba com tudo. Agora aquele que, por mim, a renunciar aos seus interesses, e sabe encontrar a vida, que há de vencer até a própria morte. É que isto ressuscitado venceu a própria morte. E todo este texto, que é muito interessante, vem manifestar a importância para o cristão de cumprir o primeiro mandamento da lei de Deus. Primeiro mandamento, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós ouvimos isso, não fazemos caso nenhum. Amamos a Deus depois de todas as coisas. E o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o Senhor traduz isso numa linguagem mais próxima, mais concreta. Diz assim, naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E a gente assusta-se e diz, ah, então não te quero amar, Senhor. Eu quero amar o meu filho. É que não entendemos o Senhor, é. Jesus está a falar com Deus. Deus é o primeiro. O que é que Deus quer que tu ames o teu filho a teu dom da tua própria vida? Não quer dizer que deixemos de amar os nossos filhos ao contrário, e os nossos pais, não é? O que Deus quer é que ames sem parar. O que Jesus está a dizer é, olha, se tu amas o Senhor teu Deus, amarás bem o teu filho. Se tu, por amar o teu filho, abandonas a Deus, não és digno de mim. Nunca virás a vida ressuscitada. Ficaste cego e que isto não pôs e não saíste lá. Sim, será impossível alguém poder amar a Deus quando não ama o seu próprio filho, não é? Claro, mas quando não ama os seus próprios pais. Mas esta linguagem é muito interessante. Porque, no fundo, está a dizer, deixa que Deus seja Deus na tua vida. Claro. O que é que Deus te diz? Ama o teu filho. Sem reservas. Mas, quando eu opto por amar o filho e desprezo Deus, então eu entendo que amar meu filho é trabalhar desalmadamente para lhe deixar riqueza, é ver tudo para ele. E depois, quando dou conta, tenho um filho, que até é um pequeno selvagem, que até não sabe amar. Por vezes não liga aos pais. Depois nem sequer liga aos pais. Nem liga aos pais. E não tem amor, porque lhe faltou a essência. Aquilo que ama a Deus acolhe amor de Cristo no seu coração. Quem tem amor terá solução para todos os problemas. Quem renuncia ao amor não vai encontrar. E por isso a palavra de Jesus, que muito no fundo bem. É opta se tu. E é a primeira leitura, outra vez, voltamos à primeira leitura. O que é que eu tenho a dar a Deus? O que é que eu tenho da minha vida? Como é que eu posso levar o Senhor? E Deus vai dizer, então, olha, ama e cuida do teu filho. Como, aliás, ouvi uma vez um testemunho que gostei muito, numa celebração da Eucaristia, tipo assim, entre casais, e que uma mãe, com um filho pequeno, de peito, ao colo, diz, não, este meu filho é um dom de Deus. Agradeço a Deus todos os dias de ter-me dado este filho. Fui eu sou a mãe dele, mas o meu filho é de Deus, não é meu. Ah, interessante. Isto aqui é o que está a dizer esta leitura. Agora, se este filho é meu, eu sou o proprietário do meu filho. Tu não és o proprietário do teu filho. Eu sou administrador da vida e cuidador da vida do meu filho. Mas a vida do meu filho vem de Deus, a vida é um dom de Deus. E por isso, muito amarei o meu filho e respeitarei a sua vida. Mas até ao fundo, porquê? Porque a vida não é minha. É Deus que lhe deu através de mim. Estou em dívida com este dom. E o que quero fazer é louvar o Senhor que me deu tal dom. É o que está a dizer o Senhor. E não devemos esquecer isso em nenhum momento. Claro. É? E então o que está a dizer é, traz um amor muito maior. E mais ainda, traz força para amar bem o teu filho. Muito bem. E a igreja precisa de ajustar isto. E depois já agora também dizer sim. Que no final, várias coisas que diz, diz algo assim também muito, muito bonito e muito simples. Diz assim, se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. É o mesmo espírito da primeira leitura. Se eu der alguma coisa de mim, porque é meu discípulo, por amor de Deus, não perderás a tua recompensa. Agora, se tu vais à procura da recompensa, para seres tu a comandar, não entraste na fé, nunca vais encontrar nada. E por isso nós vemos uma igreja de cristãos azedos, tristonhos, revoltados, maldizentes, porque o seu coração não foi iluminado. Porque é aparência de fé, não é fé verdadeira. O caminho da fé verdadeira, e aliás o Papa, na festa de São Pedro, diz, é o caminho da humildade. Na humildade é que eu encontro com Deus. Então fica este convite. Nós temos tanta urgência em que os nossos cristãos de domingo, concretamente os domingos, os cristãos que a gente chama praticantes, sejam, descubram a beleza de ser praticante. Praticar é, como Nossa Senhora, escutar a palavra e pôr em prática. Esse é que é o segredo da felicidade. Não basta chegar lá e ouvir. É, exatamente. Não é? De coração fechado. Nossa Senhora disse, Jesus disse de Maria, felizes os que escutam a palavra de Deus e põem em prática. Felizes! A felicidade está à tua porta, à minha porta. Porquê é que eu não quero ser feliz? Ou melhor, pondo as coisas, eu quero ser tão feliz que penso que ser feliz é seguir o meu caminho. E o Senhor vai me dizer, olha, se tu queres realmente ser feliz, não sigas o teu caminho, segue o meu caminho e traz no teu coração a minha alegria. E essa alegria nunca te faltará, porque sou eu que te dou. Agora, se tu vais à procura de ser tu fabricando a tua alegria, estás perdido, não vais encontrar. Interiorizamos então estas suas palavras, seu Padre António. Estamos a terminar o nosso programa de hoje. Temos sempre uma proposta para fechar. O que é que nos sugere neste dia? Estamos na JMJ, uma canção destes dias. Os símbolos são acolhidos na Diocese de Santarém. E o Padre Borga disse-se também fazer um cântico à Jornada Mundial da Juventude. E então é isso que vamos escutar. Ele diz que não é o hino, não é da jornada, mas é um cântico para estimular à participação na jornada, a abrir o coração à jornada, para descobrir a beleza da jornada, não só pelos jovens que são convidados a participar, mas por todos nós, para que tenhamos a alegria de poder celebrar nos nossos corações a festa do encontro com Deus, do encontro com os jovens, da presença do Papa, aquilo que é a festa da JMJ. Muito bem, portanto, um tema ao estilo a que o Sr. Padre Borga já nos habituou, certamente. Vamos então escutar esta proposta do Sr. Padre António Loureiro. JMJ é jornada a acontecer. Tanta gente jovem decide comparecer. Nasce-te um convite que nos faz mobilizar. Com o Santo Padre, nossa fé manifestar. Jornada, lembra jorna. Uma atividade para ganhar. Outro J é de jovem. O M todo mundo a convocar. É a esperança em alegria, a coragem que procuras. Se Jesus é luz e guia, tu não andes às escuras. Descobre o seu amor, o convite é para valer. Rumo ao mundo novo, vem conosco conviver. JMJ é jornada a acontecer. Tanta gente jovem decidiu comparecer. Nasce-te um convite que nos faz mobilizar. Com o Santo Padre, nossa fé manifestar. Jornada, lembra, joga, uma idade para ganhar. Outro Jota é de jovem, o M todo mundo a convocar. É a esperança e a alegria, a coragem que procuras. Se Jesus é luz e guia, tu não andes às escuras. Descobre o seu amor, o convite é para valer. Rumo ao mundo novo, vem connosco conviver. Agora já sabes, não te deixes distrair. Divinamente há razões para sorrir. De uma forma ou de outra, trata de peregrinar com o Santo Padre, todo mundo a celebrar. Ficamos então com este tema. Sr. Padre, muito obrigada por nos trazer também este tema para conhecermos e dar a conhecer a quem nos acompanha em cada sexta-feira e domingo no nosso programa das Palavras de Esperança. Quanto a nós, marcamos encontros numa próxima emissão. Pronto, muito bem. Fica só uma palavra final para a catequese, tão importante para as nossas crianças. Agora estamos de férias e é bom fazer férias e descansar e repousar. Mas há coisas que a catequese, também nas férias, continua presente. Convite para podermos, as nossas crianças, continuar a rezar cada dia, uma oração ao Senhor. E convite para que os pais se lembrem que mesmo nas férias, o domingo continua a ser o dia do Senhor. Então que ajudem as nossas crianças a participar na celebração da Eucaristia, porque aí é a melhor semente de fé. Porque é aí que Cristo se faz presente. Então habituar as crianças a que participem na celebração da Eucaristia. Já agora dar um testemunho muito interessante. Que nesta semana, no meu cristiano lar, estavam o pai com 4 crianças, que variam entre os 11 e os 2 anos. Participaram na missa do lar, né? E tiveram ali 3 quartos de hora, sentados, tranquilos, bem dispostos. 2 crianças até foram ler. Eu fiquei, olha, que coisa curiosa. Depois eu disse ao pai, estas crianças estão habituadas a ir à missa. Diz-me, vão sempre comigo, porque estão na missa sabendo que estão num espaço estão? Especial. E sabem estar, não é? Sabes? Porquê? Porque os pais a levam à missa. Claro. Outra criança que nunca vai à missa está ali, nem sabe onde está, nem tem capacidade. Portanto, mesmo com as crianças pequenas, a mais pequena tem 2 anos, vai fazer 3 anos, e sabe estar ali na missa. Depois, até como eu gosto, falei com elas, lá com o celular. Olha, encantador. Porquê? Porque há um pai que sabe que é o domingo. A criança vai à missa. E vai como? Vai com ele. Exatamente. Lá está. Não sozinho. Essa é a diferença. Seu convite, padre, então, para todos os nossos pais, que não se esqueçam de acompanhar as crianças na oração diária e na participação na missa domingo. Algumas vezes, se não é todas, mas algumas vezes, para que depois, no final de verão, a fé também das nossas crianças tenha crescido. Seu padre, ficamos então por aqui. Muito obrigada. Nós voltamos num próximo programa. Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.